Amada igreja, quero convidá-los nessa noite a abrir suas Bíblias em Mateus capítulo 8, verso 14 em diante. Mateus capítulo 8, verso 14 em diante. Você que trouxe a palavra de Deus, eu sei que Deus tem algo tão maravilhoso para falar contigo nessa noite, e que você possa realmente abrir o teu coração a Ele. Mateus capítulo 8, verso 14 até o 17. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Palavra poderosa, viva e eficaz, que no hoje fala conosco de uma forma tão poderosa. Sabemos, ó Deus, que tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, e que nessa noite a eficácia da tua palavra, Senhor, possa ser manifesta no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Amém. Glória a Deus. O tema de cura dispensa apresentações. Não precisa dizer o quanto esse tema de cura, de milagres e maravilhas é abundante nas Escrituras. O Salmo de Davi, o Salmo 41, no verso 13, ele diz assim: Adonai o sustenta no leito de enfermidade, e quando caem doentes, tu os restaurarás. Não apenas Davi, ele apresenta esse salmo em uma forma de cântico, mas entendemos que essa também é uma das promessas de Deus. Adonai o sustenta no leito de enfermidade, quando caem doentes, tu os restaurarás. E é interessante que, abrangendo um pouco o entendimento sobre essa temática da cura, ou de curar, ou os benefícios da palavra de Deus a respeito de cura, estudando um pouco mais a respeito disso, a Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã, editado pela Edições Vida Nova, ela diz o seguinte sobre cura e sobre curar. Em um artigo de Paul Chapel, ele diz o seguinte: a restauração da saúde, o ato de tornar íntegro ou saudável, física, mental ou espiritualmente, o ser humano. Esse é o propósito de cura nas Escrituras. Não apenas a cura física, mas nos tornar íntegros e saudáveis de uma forma física, mental e espiritual. E nós sabemos que quando o pecado entrou no mundo, quando o pecado, através de Adão, através de Eva, entrou neste mundo, desorganizou todo o ato perfeito criativo de Deus. A Bíblia indica, igreja, que a vontade suprema de Deus para o homem, para mim e para você, é que nós tenhamos saúde. Esse é, claro, a vontade de Deus, a vontade suprema de Deus, em que todo ser humano seja saudável. Deus não quer que eu ou você padecemos de alguma enfermidade. Mas quando o pecado, ele entra então no mundo, ele desorganiza todo o ato criativo de Deus. A cura é um assunto de destaque na Bíblia. A cura é um assunto de destaque nas Escrituras. Sabe, igreja, Para você ter um entendimento sobre isso, 3.779 versículos dos quatro evangelhos, um quinto desses versículos, ou seja, 729 versículos, falam de cura e ressurreição. Tamanha é a ênfase que Deus dá a esse assunto, tamanha a ênfase que a palavra de Deus nos dá a respeito disso. Cura, restauração, milagres, ressurreição. A enfermidade. E é bom nós entendermos isso. A enfermidade, ela é curada pela intervenção sobrenatural de Deus, com ou sem os meios humanos. A enfermidade é curada pela intervenção sobrenatural de Deus, com ou sem os meios humanos. Deus, em Êxodo 15, 26, ele se intitula como Yahvé ou Adonai Rafá, que significa eu sou o Senhor que te cura, eu sou o Senhor que te sara. O Salmo 103, verso 3, nos ensina claramente que Deus cura todas as enfermidades, que Deus, ele é soberano, ele tem poder para curar todas as enfermidades. E nós sabemos que Deus é poderoso para isso. Somente Ele pode curar. Eu não posso dizer, igreja, que Deus vai te curar, mas eu posso dizer que Ele pode te curar. Porque se eu disser que Deus vai te curar, aí eu me coloco no lugar de Deus. Se eu disser aqui no púlpito que Deus vai te curar, aí eu entro na mente de Deus, eu entro na transcendência de Deus, eu entro na presciência de Deus, e eu não posso dizer isso. Mas eu posso dizer que Deus, ele tem poder para te curar, que Deus, ele pode te curar. Isso é certo pelas Escrituras. E o Salmo 103, no verso 3 que eu falei, ensina claramente que Deus cura todas as enfermidades. Há poder para ele curar todas as enfermidades. A enfermidade, ela é a consequência de uma natureza universalmente corrupta do homem, provocada, claro, pelo pecado original. A humanidade, ela tornou-se naturalmente vulnerável à doença. De quem é a culpa da doença? Aquela questão toda, em Lucas 13, capítulo 13, verso 16, e também em Mateus, capítulo 12, verso 22 ao verso 28, coloca a enfermidade em um estreito relacionamento a Satanás. Mas eu não posso afirmar que toda a enfermidade está associada a demônios. Por mais que naqueles textos bíblicos nos dá a entender, nos coloca, ou nos dá um entendimento, coloca Satanás em um estreito relacionamento com Satanás, mas eu não posso, de forma alguma, dizer que toda a enfermidade é obra de demônios. Não posso dizer isso. Em tudo isso, a Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos, que Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo, e que nele, em Jesus, nós somos feitos uma nova criação. Sabe, igreja, Deus cura a quem ele quer curar. E aqui poderia você pensar assim, dizer, pastor, mas e então, se Deus cura a quem ele quer curar, por que que eu ainda não fui curado? Quer dizer que Deus não quer me curar? E a minha resposta para você é, não sei. Às vezes a Bíblia associa a cura a um ato e expressão de fé de um indivíduo. Por várias vezes Jesus, ou a Bíblia nos coloca, que a pessoa ela foi curada pelo seu ato de fé. Mas também a Bíblia nos mostra que pessoas foram curadas, milagres aconteceram sobre aquela pessoa, apenas porque Deus é o autor da vida. Deus cura a quem Ele quer curar. O que é certo é que há um poder. O que é certo é que há esse poder para que Deus possa agir com cura. E o que eu preciso saber a respeito disso é que Deus cura. Porque as nossas indagações são a seguinte: por que Deus não me curou? Eu já orei tantas vezes, eu já clamei tantas vezes, por que Deus não me cura? Por que eu não fui curado? Quer dizer que Deus não quer me curar? Uma coisa que você precisa saber é que há em Deus esse poder de cura. O que você precisa saber é que Deus, Ele cura. É que há esse poder, Deus cura. Em Mateus capítulo 4, você que está aí com a sua Bíblia aberta, em Mateus capítulo 4, verso 23 e 24, a Bíblia diz o seguinte: e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria e traziam-lhes todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, e os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Essa é a palavra de Deus, igreja, do qual a própria Bíblia diz que tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Em Hebreus capítulo 13, verso 8, diz que Jesus é o mesmo. Esse Jesus que agia 2000 anos atrás, pregando o evangelho do reino, ensinando nas sinagogas e curando todas as moléstias, todas as enfermidades entre o povo. Esse mesmo Jesus, em Hebreus 13, 8, diz que o de 2000 anos atrás, ele é o mesmo hoje. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Um grande pregador norte-americano, pastor norte-americano, Lee Eklove, ele diz o seguinte: a unção já está sobre as Escrituras. Isso vem em paralelo com 2 Timóteo 3,16, onde diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. O que que nós aprendemos com isso? A palavra de Deus não precisa da unção de pregador algum. Já há uma unção sobre a palavra de Deus. Porque a palavra é de Deus, não é do homem. Essa palavra, ela é inspirada por Deus. É obra do Espírito de Deus para nós no hoje. Então a eficácia da palavra de Deus, em que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra, a tua fé não é gerada pela unção de pregador algum. A palavra de Deus não depende da unção de algum pregador. Já há uma unção, porque é a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus ela é proclamada, algo acontece, porque a eficácia do poder e da unção que há na palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você lê as Escrituras, quando você ouve a palavra de Deus, isso gera fé no teu coração para a eficácia da palavra de Deus na tua vida. Sabe, igreja, eu não posso aqui dizer, como, por exemplo, John Alexander Dewey, que em 1895, ele, em uma das suas pregações, intitulada o seguinte: Doutores, Drogas e Diabos, os inimigos do Cristo que cura. Joe Alexander Dewey, ele pregou essa pregação dele. Ele diz o seguinte: médicos e remédios são instrumentos de Satanás para derrotar o exercício da verdadeira fé. E eu não posso concordar com ele. Eu não posso dizer que médicos e remédios são instrumentos do diabo para aniquilar a fé da palavra de Deus que gera no teu coração. E Joe Alexander Dowe, ele começou a pregar a respeito disso, onde qualquer pessoa que tivesse alguma enfermidade não deveria procurar remédios e muito menos médicos, porque Cristo iria curar aquela pessoa. Nós não podemos declarar isso. Eu não posso agir ou concordar com isso. E também eu não posso dizer aqui no púlpito que Deus vai curar a todos. Se você que tem algum tipo de enfermidade, está acometido de algum tipo de enfermidade, eu não posso dizer que Deus vai te curar. Mas eu volto ao início do sermão quando eu disse que a enfermidade ela é curada pela intervenção sobrenatural de Deus, com ou sem os meios humanos. Deus, quando nós entendemos que Ele é o Criador da vida, o Autor da vida, uma cura sobre mim, sendo algo, sendo por meios humanos ou não, eu glorifico a Deus pela obra de cura sobre mim. Eu não posso dizer que Deus vai curar a todos. E eu também não posso argumentar, como por exemplo, Fred Francis Bosworth, que ele diz o seguinte, que a cura é para todos, que todos serão curados, que a cura é para todos. Eu também não posso dizer isso. Nós olhamos para a Bíblia e vemos que a missão de cura de Jesus, ela continuou pelos apóstolos e também pelos 70. Jesus, a Bíblia diz que ele curou a todos. A todos, no caso, que chegaram a Cristo, foram curados das suas enfermidades. Texto no seu contexto. E em João, capítulo 14, verso 12, presta atenção nisso. A Bíblia diz, o próprio Cristo declarando, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e maiores ainda as fará, porque eu vou para o meu Pai. Aquele que crê em mim. Dia Carson, em seu comentário do Evangelho de João, ele diz, comentando esse versículo aqui, ele fala o seguinte, que quando Jesus fala, aquele que crê, não é somente para os apóstolos. Aquele que crê é uma expressão que abarca todos os crentes e não somente os apóstolos. Quando Jesus diz assim, aquele que crer fará as obras que eu fiz e maiores do que estas as fará. É uma promessa de Deus. Em Marcos 16, Jesus diz assim, antes de ser assunto ao céu, ele diz o seguinte, de forma definitiva, depois de 40 dias estando com os discípulos, ele dá essas últimas declarações e fala assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. E eu pergunto para você: você crê em Jesus? Olhe para a pessoa do teu lado e pergunte para ela, você crê em Jesus? Jesus em João 14, 12, ele diz, aquele que crê em mim. Em Marcos 16, 17, ele diz, os sinais seguirão aos que crerem. em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Aos que crerem, aquele que crê em mim, os sinais seguirão aos que crerem. Em Tiago capítulo 5, verso 14, a Bíblia diz o seguinte: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E o versículo 15 do mesmo capítulo de Tiago, na versão da Bíblia Judaica, em português, diz assim: a oração oferecida com confiança curará o doente, e o Senhor restaurará sua saúde. O livro de Atos e as cartas fornecem claras evidências da continuidade da cura divina em toda a igreja. Não apenas Jesus enviou os 12 para curar, para expulsar demônios. Não apenas Jesus enviou os 70, mas em toda a narrativa do livro de Atos, você encontra pessoas sendo curadas, restauradas, libertas, milagres acontecendo no meio da igreja. E não apenas no livro de Atos, quando você vai para os pais da igreja, para a história da teologia, da formação cristã, os relatos, ou melhor, há evidências que comprovam a prática contínua e generalizada de cura no meio da igreja. Os pais da igreja, como Irineu, Orígenes, Justino Martim, Tertuliano e Agostinho. Ou quando você vai para o século XIX, no grande reavivamento de cura que aconteceu na Europa. Ou você vai para o mesmo século nos Estados Unidos, com o reavivamento das igrejas ou do movimento Holiness, movimento de santidade. Quero dizer uma coisa para você, igreja. Eu sei de uma coisa. Yahvé Rafá, eu sou o Senhor que te cura. Ele não está morto. Esse Deus que cura, que não precisa de homens, que não precisa com alguns que se intitulam com uma determinada unção para que isso se realize. Porque a Bíblia diz: os sinais seguirão os que crerem. Aqueles que crêem em mim farão as obras que eu fiz, e maiores ainda as farão. Uma coisa é certa: Yahvé Rafá, o eu sou o Deus que te sara, eu sou o Deus que te cura, ele não está morto. É um Deus que vive para todo sempre. É o eu sou que te sara, ele está aqui, ele é vivo, ele é poderoso. A Bíblia, ela não coloca ícones, ou muito menos molde, como métodos para alguém ser curado. Para alguém ser curado. A Bíblia não coloca ícones ou métodos. Não é o copo d'água. Não é o lenço ungido. Não é o óleo sendo vendido por alguns. A Bíblia não coloca ícones, a Bíblia não coloca moldes. Sabe, em João no capítulo 9, apenas para nós termos um entendimento sobre isso, no verso 6 diz o seguinte: tendo dito isso, Jesus cuspiu na terra e com a saliva fez barro e untou com o barro os olhos do cego. Jesus, ele cura a um homem que tinha essa cegueira de nascença. E o que Jesus fez? Ele pegou o clenuir, cuspiu no chão, fez barro, tocou nos olhos do cego, e ele foi curado. E agora, porque Jesus fez isso, nós temos que fazer a mesma coisa? Para que haja cura para um cego, nós temos que nos usar do mesmo método? Em Marcos capítulo 7, a Bíblia diz assim, no verso 33, Marcos capítulo 7, versículo 33, e tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua. Aqui Jesus ele cura um surdo e gago em Decápolis. E o que a Bíblia diz é o seguinte: Jesus agora ele não cospe no chão e faz barro para tocar nos olhos dessa mesma pessoa. Agora Jesus, diz a palavra de Deus, ele leva esse homem à parte, ele coloca seus dedos nos ouvidos, cospe e toca na língua do gago, e esse homem é restaurado. E Jesus diz assim: Efatá, isto é, abre-te. Eu fico pensando aqui, como Jesus fez isso? Não importa a versão, a linguagem que você vai para traduzir esse texto, ou para compreender esse texto, o que nos dá a entender é que Jesus com os seus dedos, ele coloca as suas mãos nos ouvidos do surdo, e ele cospe e toca na língua do gago, e ele é restaurado. Como que Jesus tocou na língua desse gago? Com saliva. E por causa disso, nós temos que se usar do mesmo método hoje? No mesmo Evangelho de Marcos, no capítulo, no capítulo 8, verso 23, diz assim: e tomando o cego pela mão, isso é outra situação, agora é o cego de Betsaida, e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se ele via alguma coisa. Agora Jesus não faz barro com a saliva, agora Jesus não toca com a sua saliva na língua do gago, agora Jesus, diz a Bíblia, ele cuspiu nos olhos do cego. Daí Jesus fala para ele: vocês conseguem ver alguma coisa? E ele diz: eu vejo as pessoas como árvore. E Jesus então impõe as mãos sobre ele novamente, e a visão dele é totalmente restaurada. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia não nos coloca ícones, não é o lenço ungido, não é o copo de água, não é aquilo que vira moda entre alguns, que nós devemos também se usar do mesmo método. Há uma amplitude de formas em que acontecem as curas. Você pode estar sendo curado agora, nesse exato momento. Há uma amplitude no poder de Deus para agir com cura. O livro de Salmos diz que Deus, ele está entronizado no meio dos louvores do seu povo. Se o Deus que nos sara, que nos cura, está entronizado no meio dos louvores, talvez você foi curado e ainda nem sabe, enquanto o louvor estava sendo entoado aqui neste lugar. Quem cura é Deus. O poder de cura está sobre Ele. Essa maravilha está sobre Ele. Por que que há amplitude de formas para alguém ser curado? Por quê? Para que através de Jesus, Deus somente receba toda a honra e toda a glória, e que somente nele nós possamos entender que há a primazia de poder. Em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 17, a Bíblia diz: porque nós não estamos como tantos outros estão. Preste atenção nisso. Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando, negociando a palavra de Deus. Antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Eu não posso te iludir com ícones, eu não posso te iludir com métodos, eu não posso fazer do Evangelho um mercado, eu não posso fazer do Evangelho, como Paulo diz, como tantos outros, motivo de negociação para visar lucro. O que eu quero dizer para você, que há um Cristo que cura, que há um poder maravilhoso que nos cura. E eu volto lá para Mateus capítulo 8, como texto introdutório, do qual diz assim que Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. Jesus entrando na casa de Pedro, viu que a sogra de Pedro estava com febre. É interessante que Dia Carson, também no comentário de Mateus, ele diz que na época a febre talvez fosse provocada pela malária e ela era considerada uma doença, não apenas um sintoma. Mas o que é interessante nesse versículo 14? Jesus entrando na casa. Eu quero dizer uma coisa para você, que o próprio Cristo disse que aonde estivesse dois ou mais falando o nome dele, ali ele estaria. Ele disse assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Assim como Jesus há 2000 anos atrás entrou na casa de Pedro, onde a sogra deste estava com febre, eu quero dizer para você uma coisa, que o Jesus, o mesmo Jesus, ele está aqui nessa noite e ele está vendo o que acontece contigo. Ele está vendo o que se passa contigo. E o que que o texto diz? Ele vendo, ele viu, ele está vendo a tua situação. Ele sabe o que acontece contigo. E a Bíblia diz que ele tocou-lhe na mão dela. Tocou na mão dela. E a febre a deixou. E levantou-se e os serviu. Sabe por que Jesus tem te tocado? Para você servir. Sabe por que Jesus quer te tocar ainda nessa noite, aqui nesse lugar? Já tem te tocado e quer te tocar para você servir. É um entendimento muito mais amplo de reino. Daí a Bíblia diz que chegando à tarde, trouxeram-lhe então muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, basta uma palavra que venha do trono de Deus nessa noite, para que você seja transformado, para que a tua história, ela venha mudar de rumo aqui nessa noite. E com a sua palavra, expulsou deles o espírito, e curou todos os que estavam enfermos. Sabe por que isso? Mateus não deixa esse relato histórico em vão, e ele diz assim: é para que se cumprisse. É para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, lá em Isaías capítulo 53, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele, do qual pelas suas pisaduras nós fomos sarados, é nele, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Você crê nesse Deus? Você crê nesse Senhor? Você crê que Deus, Yahvé Rafá, ele está vivo? Você crê que Jesus, conforme a palavra dele mesmo, Diz que onde estivesse dois ou mais, ele estaria. Você crê que ele está aqui neste lugar? Eu quero te convidar a você ficar de pé.